a Multifrio apresenta os produtos que irão refrescar o seu verão com os melhores preços e condições para você. Bebedouro d'água de pressão, R$ 277. Bebedouro d'água compacto, R$ 202. Congelador horizontal dupla ação, R$ 788. Mesa de plástico quadrada, R$ 29,70. Cadeira bistrô, R$ 11,20. Multifrio refrigeração. Trabalho ou lazer, sua melhor solução. Você quer a melhor decoração para a sua casa, apartamento ou escritório? Então o lugar certo é a Avenida do Comércio em Porto Ferreira. Com fácil acesso, atendimento especial e o mais importante, tudo a preço de fábrica. Qualidade, variedade e muito bom gosto em móveis e utensílios de decoração. Nas 200 lojas da Avenida do Comércio em Porto Ferreira. Venha conhecer as novidades e surpreenda-se! Uma iniciativa da Associação dos Empresários de Porto Ferreira. Paulistão Atacadista. Segunda e terça tem ofertas campeãs no Paulistão. Comece a semana economizando ainda mais. Tem muita variedade, quantidade e super preços de atacado. Aproveite! Linguiça toscana na brasa Perdigão, pacote com 5 quilos. R$ 94,50. O quilo sai por R$ 18,90. Arroz pateco, 5 quilos, R$ 23,80. Macarrão com ovos, joia, 500 gramas. R$ 1,99. Detergente IP, 7 litros, R$ 25,90. Paulistão Atacadista, o campeão da economia. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Traveler Cheques e o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. ConnectionCâmbio.com.br. Preços baixos em todos os setores. No Savinhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. Batata quilo, R$ 2,98. Cenoura quilo, no Sabe Ganhe, R$ 3,95. Alho importado cada 100 gramas, R$ 2,80. Repolho verde, unidade quilo. Ou limão Tahiti quilo, R$ 1,99. No Savinhago é muito mais barato.